Você se levantar, sacudir a poeira e recomeçar. Eu sei que esse vento te jogou no chão, mas não foi suficiente para arrancar toda a fé que há em seu coração. Você voltar a sorrir, eu sei que já chorou demais, mas Deus quer te fazer feliz. Que tal você olhar para trás, ver tudo o que já venceu e entender que pode muito. Que tal você abrir seu coração e ao som dessa canção ouvir o que Deus quer falar pra ti? Porque essa vontade agora de parar, se estou bem do seu lado e não vou te deixar. Porque você se sente tão pequeno assim, se eu mesmo já falei que você pode tudo em mim. Porque você insiste em dizer que não tem jeito, se é na fraqueza que eu te fortaleço. Pense muito bem antes de desistir de tudo, pois eu venci o mundo pra não desistir de ti. Eu nunca te deixarei, quando não puder andar sozinho te carregarei. Só confia em mim, descansa que eu cuido de ti. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.